Tatum. Um ofuscante vocabulário de improvisação. De Maria Teresa Barros. Arthur Tatum Jr., mais conhecido por Art Tatum, nasceu a 13 de outubro de 1909, na cidade de Toledo, no estado de Ohio, nos Estados Unidos da América. Foi um dos maiores pianistas de jazz de todos os tempos, o mestre supremo do teclado, ativo entre as décadas de 30 e 50 do século XX. Desde o início da sua carreira, a habilidade técnica de Tatum foi considerada por outros músicos como extraordinária. Muitos pianistas tentaram copiá-lo, outros questionaram as suas próprias habilidades técnicas e alguns até tocaram de instrumentos depois de o encontrarem e ouvirem. Além de ser aclamado pelo seu virtuosismo técnico, Tatum estendeu o vocabulário e as fronteiras do piano de jazz, muito para além das suas influências iniciais de Stride Jazz Piano. Estabeleceu novos caminhos neste género musical através da utilização inovadora da harmonização de diferentes maneiras de uma melodia, disposição de acordes e bitonalidade. Desde a infância, Tatum tinha dificuldades de visão, provavelmente originadas de cataratas, mas demonstrou ter uma espantosa aptidão musical. Aos 13 anos de idade, depois do violino, concentrou-se no piano e já se apresentava em programas de rádio locais. Tatum era independente e generoso com o seu tempo e dinheiro. Não gostava de chamar a atenção para a sua cegueira. Não gostava de ser fisicamente conduzido por outras pessoas. Procurava fazer, se possível, em clubes, o seu percurso para o piano sozinho. Aqueles que conheceram Tatum constantemente o descreveram como alguém totalmente desprovido de arrogância ou ostentação e com um comportamento cavalheiresco. Evitava discutir a sua vida pessoal e história em entrevistas e em conversas com conhecidos. Existem poucas informações disponíveis sobre a vida de Tatum. Estes hiatos biográficos podem explicar-se porque a vida e a música de Tatum não se encaixavam em nenhuma das narrativas ou estruturas críticas estabelecidas para o jazz. Muitos historiadores da música marginalizaram-no, por isso, não é apenas Tatum subrepresentado na crítica de jazz, mas a sua presença na historiografia do jazz parece, em grande parte, não suscitar nenhum esforço particular em historiadores, para além da escrita descritiva destinada a resumir a sua abordagem pianística. Prodigioso pianista, Tatum aprendeu a tocar com o piano de gravações de um piano roll que a sua mãe possuía. Tocando de ouvido com 3 anos de idade, um piano roll é um rolo de papel contendo perfurações, de modo que o ar que passa por elas aciona as teclas de um piano mecânico. Tatum chegou a aprender as duas partes de uma peça para 4 mãos, sentindo as teclas premidas no piano. Aos 6 anos, era capaz de tocar temas originalmente interpretados em dueto, sem saber que eram para 2 pessoas. As suas 2 mãos valiam por 4. Desta forma, desenvolveu um estilo incrivelmente rápido, sem perder precisão. Quando criança, Tatum também era muito sensível à entonação do piano e insistia que ele fosse afinado com frequência. Thank you. Tatum foi inspirado por James P. Johnson e principalmente Fats Waller, que eram expoentes do stride piano. Partindo desta base, Tatum deu um salto de gigante em termos de perícia técnica e concepção interpretativa. O seu uso extensivo da escala pentatónica, por exemplo, pode ter inspirado pianistas posteriores a explorar as suas possibilidades como um dispositivo solista. Earl Hines, 6 anos mais velho de Tatum, poderá ter sido outra referência. Tatum marcará pianistas de jazz de gerações seguintes como Bud Powell, Thelonious Monk, Lenny Tristano, Chick Corea e especialmente Oscar Peterson. As transcrições do Tatum são populares e frequentemente praticadas com assiduidade. Mas porque a sua forma de tocar era tão difícil de copiar, apenas alguns músicos como Oscar Peterson e Johnny Guarnieri tentaram imitar ou desafiar Tatum seriamente. A lista também inclui Herbie Nichols e Phineas Newborn, cuja gravação de Willow Weep For Me segue o modelo de Tatum. Tatum também exerceu alguma influência sobre músicos de outros instrumentos. O grande saxofonista Coleman Hawkins ficou impressionado com as linhas rápidas do piano de Tatum e, supostamente, usou-as como um incentivo para desenvolver o seu próprio virtuosismo. Também o saxofonista Charlie Parker, o iniciador do bebop, foi influenciado por Tatum. Quando recém-chegado a Nova York, trabalhou brevemente como lavador de pratos num restaurante em Manhattan, onde Tatum se apresentava e muitas vezes ouviu o lendário pianista. Nascida por volta de 1890, a mãe de Tatum, Mildred Hoskins, era empregada doméstica. O seu pai, Arthur Tatum Sr., tinha um emprego estável como mecânico. Em 1909, deslocaram-se da Carolina do Norte para começar uma nova vida em Toledo, no Ohio. O casal teve 4 filhos. Art foi o mais velho. Desde a infância que Tatum tinha problemas de visão. Como resultado de cirurgias oculares, aos 11 anos de idade, Tatum podia ver objetos próximos e talvez distinguir cores. Quaisquer benefícios desses procedimentos médicos reverteram quando, provavelmente com 20 e poucos anos, foi agredido. O ataque deixou-o completamente cego do olho esquerdo e com visão muito limitada no direito. Não se sabe bem se os pais de Tatum tocavam algum instrumento de música, mas é provável que ele tenha sido exposto desde cedo à música da igreja, mormente a presbiteriana frequentada por eles. Começou também a tocar piano desde muito jovem, imitando e recriando o que ouvia. Quando era criança, manifestava sensibilidade à entonação do piano e insistia que ele fosse afinado com frequência. Aprendeu melodias transmitidas na rádio, gravadas em discos e copiando gravações de rolos de piano. Frequentou a Jefferson School em Toledo e depois, em 1924, a School for the Blind em Columbus. Cerca de um ano depois, entrou na Toledo School of Music. Overton G. Rainey, que lhe deu aulas formais de piano na tradição clássica na Jefferson School ou na Toledo School of Music, também era cego. Não improvisava e desencorajava os seus alunos a tocar jazz. É por isso razoável se porque Tatum foi um autodidata. Enquanto crescia, Tatum inspirou-se principalmente em Fats Waller e James B. Johnson, que exemplificaram o estilo stride piano e, até certo ponto, no mais moderno Earl Hines, 6 anos mais velho que Tatum. Tatum identificou Waller como sua maior influência. Em 1927, depois de vencer um concurso amador, Tatum começou a tocar na estação comercial de rádio WASPD, em Toledo, durante os interlúdios de um programa matinal de compras, e logo teve o seu próprio programa diário. Frequentemente visitava clubes noturnos para estar com músicos, gostava de ouvir outros pianistas e preferia tocar depois de que todos terminarem. Durante os anos de 1928 e 1929, o seu programa de rádio foi transmitido em todo o país, pela Blue Network, rede detida pela Radio Corporation of America. Começou também a tocar em cidades maiores do Midwest, como Cleveland, Columbus e Detroit. A singularidade de Tatum espalhou-se e artistas nacionais de passagem por Toledo, como Duke Ellington e Fletcher Henderson, visitavam os clubes onde ele tocava. No final da década de 1920, estava musicalmente pronto para se mudar para a cidade de Nova York, um dos centros do mundo do jazz e lar de muitos pianistas que ele tinha ouvido enquanto crescia. Porém, a vocalista Adelaide Hall, em digressão pelos Estados Unidos com 2 pianistas, ouviu Tatum tocar em Toledo em 1932 e recrutou-o. ele aproveitou a oportunidade para ir para Nova Iorque como membro da sua banda. A 5 de agosto daquele ano, Hall e a sua banda gravaram dois temas, I'll Never Be The Same e Strange As It Seems. Foram as primeiras gravações de estúdio de Tatum. Após a sua chegada a Nova York, Tatum participou num cutting contest, uma batalha de pianistas no Morgan's Bar no Harlem, com James P. Johnson, Weller e Willie, de Lion Smith. Entre as composições standard do concurso estavam Harlem Strut e Carolina Shout, de Johnson, e Handful of Keys, de Waller. Tatum tocou os seus arranjos de T42 e Tiger Rag. O primeiro trabalho a solo de Tatum em Nova York foi no Onyx Club, a $45 por semana e whisky grátis. O Onyx foi um dos primeiros clubes de jazz a abrir na 52nd Street, tornando-se o ponto focal da cidade para apresentações públicas de jazz por mais de uma década. Para Brunswick Records, em 1933, gravou St. Louis Blues, Sophisticated Lady, T42 e Tiger Rag. Em agosto de 1935, casou-se com Ruby Arnold, uma mulher de Cleveland. No mês seguinte, foi músico residente durante cerca de um ano no Three Deuces, em Chicago. Inicialmente como solista e depois em quarteto com um saxofone alto, guitarra e bateria. No final do seu primeiro período no Three Deuces, Tatum mudou-se para a Califórnia viajando de comboio devido ao seu medo de voar. Aí manteve o mesmo padrão que havia seguido desde o início da sua carreira. Apresentações pagas seguidas por longas sessões após o expediente, acompanhadas por prodigiosas bebedeiras. Um amigo dos seus primeiros dias na Califórnia observou que Tatum bebia cerveja Pabst Blue Ribbon, com a caixa ao lado. Esse modo de vida contribuiu para desenvolver diabetes. Na Califórnia, Tatum também tocou em festas de Hollywood e apareceu no programa de rádio de Bing Crosby no final de 1936. Gravou no ano seguinte, em Los Angeles, pela primeira vez, quatro faixas com um sexteto, chamado Art Tatum and His Swingsters, para a Decca Records. Continuando a viajar de comboio, Tatum estabeleceu um padrão de apresentações em grandes clubes de jazz em Los Angeles, Chicago e Nova York, intercaladas com apresentações em clubes menores, nos quais músicos com seu prestígio normalmente não tocavam. Em 1937, deixou Los Angeles para outra permanência no Three Duchess, em Chicago, e depois para o clube Famous Door, em Nova York, procedendo às interpretações de Louis Prima. Tatum gravou para a Brunswick, novamente perto do final daquele ano. Em março de 1938, Tatum e a sua esposa embarcaram no Queen Mary para a Inglaterra. Tendo ficado 3 meses neste país, de regresso aos Estados Unidos, gravou 16 faixas em agosto de 1938, mas estas não foram publicadas, pelo menos durante uma década. No ano seguinte, das 18 faixas que registou, apenas 2 foram editadas. Uma possível explicação para isto é que a crescente popularidade da música das big bands e de vocalistas limitou a procura por gravações de instrumentos solistas. Uma delas, uma versão de T42, incluída no Grammy Hall of Fame, em 1986. Só um registro do início de 1941 teve algum sucesso comercial, com vendas de cerca de 500 mil de cópias, Wee Baby Blues, interpretado por um sexteto e com a voz de Big Joe Turner. Apresentações informais de Tatum, em 1940 e 1941, foram lançadas décadas depois no álbum God Is In The House, pelo qual ele foi postumamente premiado com o Grammy de 1973 para Best Jazz Performance by a Soloist. Thank you. Todas as gravações de estúdio de Tatum em 1944 foram com um trio, composto por ele, o guitarrista Tiny Greens e o baixista Slam Stewart, e as suas emissões na rádio continuaram. Abandonou o trio em 1944. As apresentações públicas continuaram na segunda metade da década de 1940, incluindo a participação nos concertos de jazz at the Philharmonic, produzidos por Norman Granz. Em 1947, Tatum apareceu no filme The Fabulous Dorseys, realizado por Alfred E. Green, sobre a vida de Tommy e Jimmy Dorsey. Um concerto de 1949 no Shrine Auditorium, em Los Angeles, foi registado e editado pela Columbia Records, intitulado Gene Norman Presents an Art Tatum Concert. No mesmo ano, assinou um contrato com a Capitol Records e gravou 26 temas. Também interpretou pela primeira vez no Club Alamo, em Detroit, mas parou quando um amigo negro não foi atendido. O proprietário, posteriormente, anunciou que clientes negros eram bem-vindos e Tatum passou a tocar lá com frequência nos anos seguintes. Embora continuasse a ser uma figura admirada, a sua popularidade diminuiu a partir de meados da década de 1940. Isso aconteceu devido ao advento do bebop, um estilo musical que Tatum não explorou. Em 1951, começou a trabalhar novamente com um trio. Este era composto pelo baixista Stewart e o guitarrista Everett Barksdale. Gravou em 1952, no mesmo ano em que realizou uma digressão pelos Estados Unidos com os seus colegas pianistas Harold Garner, Pete Johnson e Mid Lux Lewis, por concertos publicitados como Piano Parade. A ausência de 4 anos de Tatum dos estúdios de gravação como solista terminou com Norman Granz, dono da Clef Records, decidiu registar os seus solos sem quaisquer exigências. Ao longo de várias sessões de estúdio, iniciadas no final de 1953, Tatum gravou 124 faixas solo, das quais todas, excepto 3, foram espalhadas por um total de 14 LPs. The Genius of Art Tatum foi o título desta coleção. Granz também gravou Tatum com outros músicos, obtendo em 7 sessões 59 faixas. Tatum e Ruby divorciaram-se no início de 1955. Eles provavelmente não viajavam muito juntos e ela tornou-se alcoólica. O divórcio foi amargo. Casou-se naquele mesmo ano com Geraldine Williamson, com quem provavelmente já morava. Ela tinha pouco interesse por música e normalmente não comparecia às apresentações do marido. Em 1956, a saúde de Tatum havia piorado devido à uremia avançada, elevada ureia no sangue. No entanto, em agosto daquele ano, tocou para o maior público da sua carreira, 19 mil pessoas no Hollywood Bowl, noutro evento organizado por Granz. No mês seguinte, teve a última das sessões de gravação para Granz com o saxofonista Ben Webster. A saúde não lhe permitia participar em concertos ou recitais, tendo voltado para a sua casa em Los Angeles. a 4 de novembro foi visitado por muitos músicos e alguns pianistas tocaram para ele enquanto estava deitado na cama. Thank you. Tatum morreu no dia seguinte, no Queen of Angels Medical Center, em Los Angeles, de uremia. Foi enterrado no cemitério Rosedale, em Los Angeles, mas foi transferido para o cemitério Forest Lawn, em Glendale, na Califórnia, em 1992, pela sua segunda esposa, para que ela pudesse ser sepultada ao seu lado. Tatum integrou o Downbeat Jazz Hall of Fame em 1964 e recebeu um Grammy Lifetime Achievement Award em 1989. O saxofonista Benny Green referiu que Tatum foi o único músico de jazz a tentar conceber um estilo baseado em todos os estilos, a dominar os maneirismos, todas as escolas, para os sintetizar em algo pessoal. Uma biografia sobre ele, To Marvelous for Words, foi escrita por James Lester em 1994. Thank you.